Ever since my sister left him for Anastasia, he has been so grateful that he will do anything for me. Permisi, I beg your pardon. Permisi, I beg your pardon. Mama, mama, mama, eu quero. Mama, eu quero. Mama, eu quero, mama. Dá chupeta, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Que eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da poça e o marido é um boçal. Mama, mama, mama, eu quero. Mama, mama, eu quero. Mama, mama, eu quero, mama. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta. Mamãe, eu olho as pequenas, mas daquele jeito. Tenho muita pena não ser criança de peito. E eu tenho uma irmã que se chama Ana. De piscar o olho já ficou sem a festa. Não, mamãe, mamãe, eu quero. Mama. Ai, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe. Chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Que tal, Sebastián? Carmen Miranda. Yo lo bambu di bambu bambu bambu. Yo lo bambu di bambu bambu lele. Yo lo bambu di bambu bambu lala. Eu quero ver dizer três vezes bambu le bambu lala bambu. Vai bambu di bambu bambu bambu. Vai bambu di bambu bambu lele. Vai bambu di bambu bambu lala. Quero ver dizer três vezes bambu le bambu lala. Fui a um banquete na casa do Zé Pequena. A mesa tava no sereno pra todo mundo caber. Tinha de toda a qualidade de Itália. Tinha mais homem que mulher, mas só não tinha o que comer bambu. E olha o bambu de bambu, bambu, bambu. E olha o bambu de bambu, bambu, lele. E olha o bambu de bambu, bambu, lala. Eu quero ver dizer três vezes bambu, lê, bambu, lala, bambu. Vai bambu de bambu, bambu, bambu. Vai bambu de bambu, bambu, lele. Vai bambu de bambu, bambu, lala. Quero ver dizer três vezes bambu, lê, bambu, lala. Luta a banquete de Tucujo referido. Mulher que tinha marido não passou aperto, não. Coisa danada para não morrer de fome. Cada copo, meu seu homem, não tiver indigestão, bambu. E olha o bambu de bambu, bambu, bambu. E olha o bambu de bambu, bambu, lele. E olha o bambu de bambu, bambu, lalá. Eu quero ver dizer três vezes bambu, lê, bambu, lalá, bambu. Vai bambu de bambu, bambu, bambu. Vai bambu de bambu, bambu, lelê. Vai bambu de bambu, bambu, lalá. Quero ver dizer três vezes bambu, lê, bambu, lalá.